bênção. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. O homem nunca soube agradecer. Deus dá sol para aquecer a terra. O homem chora e reclama do calor. Se Deus dá chuva para regar os nossos campos, o homem grita com a lama, que horror. Se o vento sopra, o homem reclama do frio. Se tem trabalho, alguém não quer trabalhar. Se vem a crise, a recessão e o desemprego, dizem que é Deus que está tentando lhes provar. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. O homem nunca soube agradecer. Tem fartura, muitos desperdiçam e nem sequer agradecem pelo pão. Se o dinheiro do salário é minguado, não dá pro gasto, aí vem murmuração. Vai ver que os tais nem sequer entregam dízimos e ainda querem bênçãos receber. Quem é fiel sempre recebe bênçãos, em sua mesa nunca falta o que comer. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. O homem nunca soube agradecer. Saúde, muitos se esquecem de Deus. Pelo contrário, deveriam agradecer. Se a enfermidade bate em suas portas, pedem a Deus para vir os socorrer. Se o guarda-roupa está arrumado, está bem vestido, está tudo bem. Mas se não podem comprar roupas novas, dizem que Deus não se importa com ninguém. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. O homem nunca soube agradecer. Tem dinheiro, sempre tem amigos, mas se é pobre nunca tem ninguém. Não é pecado possuir riquezas, desde que não deixe de fazer o bem. Jesus nos deu um grande exemplo, pregou o amor e não fez distinção. Sigamos, pois, o exemplo do Mestre, deixemos toda a nossa ingratidão. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. O homem nunca soube agradecer. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. Tudo que Deus dá é bênção. O homem nunca soube agradecer. Tudo que Deus dá é bênção.